todos querem. Rimas, cifras, mulheres, interpéries, não interferem no processo criativo. Alguns adjetivos, histórias que provocam risos, muitos putos tornam-se seus piores inimigos. Mas a caneta traz infinito pra mim. Buscarei minha paz, rapaz, por tudo que já vi. Jamais chamarei ramais pra resolver os meus B.O. Acompanhado de problemas, geralmente estive só. E às vezes que morri, mesmo sempre estando aqui. As punhaladas que levei fortificaram pra eu seguir vivendo e entendendo, sempre pronto pro arrebento. Sinto pouco na calada e quase nada me arrependo. Sentimento me desloca, envolvimento me abre a porta. O fingimento a minha volta, pronto pra putrificar. Will vem purificar, Will veio pra ficar. Tio, nunca vou deixar de lutar. É mais que uma rima, é muito mais que uma batida. Nós estamos falando de viver. É mais que só um dia, é muito mais que uma vida. Nós estamos falando de vencer. É mais que só um dia, é muito mais que uma batida. Nós estamos falando de vencer. É mais que uma rima, é muito mais que uma vida. Nós estamos falando de viver, vai. Em um mundo no escuro, sem um interruptor, procuro ser soturno, sendo mais um interventor. Pra minha sorte mudar, pra mais dinheiro ganhar, por minha mente pra trampar, sem relapso. Onde sinapses químicas geram ápices líricos, minhas rimas, meus delírios destilados pra você. E no meu ritmo, tio, tem só poesia livre. O teu ritmo tio falar coisas que não vive nas ideias. Estratégia surge a todo momento. Luto pra colher o justo fruto do merecimento. E vira a página da de lágrimas, já é passado. Não tem mágica, a tarja trágica deixa de lado. São os ideais que nos movem, vão ideias e voltam, cobre. São os ideais que nos movem, vão ideias e voltam. É mais que uma rima, é muito mais que uma batida. Nós estamos falando de viver. É mais que só um dia, é muito mais que uma vida. Estamos falando de vencer. É mais que só um dia, é muito mais que uma batida. Mas estamos falando de vencer. É mais que uma rima, é muito mais que uma vida. Mas estamos falando de viver. Ser humano vai tramando pra ficar rico. Uns manos saca muito usando maçarico. Estado ridículo que vive andando em círculos. Meus vínculos contigo são superficiais, mas não vou te deixar me roubar todos os meus sonhos. Eu vou continuar a galgar ao destino que me proponho. E quem tenta contra mim não vai sair de onde está. Pois minha gangue é como a luz e chega em todo lugar. No começo o rap serve, mas depois que os mano cresce, se esquece. Sem finesse, quem o levou tão longe? Sua longevidade está com os dias contados. A real do que se diz no futuro será cobrado. Joe, são os ideais que nos movem, vão ideias e voltam, cobre. São os ideais que nos movem, vão ideias e voltam. É mais que uma rima, é muito mais que uma batida. Nós estamos falando de viver. É mais que só um dia, é muito mais que uma vida. Nós estamos falando de vencer. É mais que só um dia, é muito mais que uma batida. Nós estamos falando de vencer. É mais que uma rima, é muito mais que uma vida. Nós estamos falando de viver.